Deitei, dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Deitei, dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Oh, que manhã tão bonita, o sol despontou no horizonte. A lua que estava brilhando já sepultou lá no monte. Os passarinhos cantando nos galhos de um arvoredo. Vejo crianças brincando, pois acordaram mais cedo. Deitei, dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Deitei, dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Depois que todos levantam e cuidam das obrigações, antes do café da manhã, leio a Bíblia e faço orações, pedindo ao Papai do Céu que nos conceda um bom dia. Assim passamos as horas na paz, com amor e alegria. Deitei, dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Deitei, dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Assim que chega a tardinha, o sol se despede na serra e vai despontar com alegria do outro lado da terra. O crente fiel vai ao templo orar e aprender o Senhor. Depois ele volta pra casa, vai dormir, pois o sono chegou. Deitei, dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Deitei, dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Deitei, dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Deitei, dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou.